espero aqui o tempo passar, contando as estrelas no fundo do mar. Menina, não vê, para de chorar. Talvez se as estrelas chanson.